Ei, ei, ei, ei. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é o mestre? Dudu Fox. Ei, ei. Iconoclasta, porra, não tá ligado. O presente é do puto, tá zoado. Catando coisas desse mundo destroçado. Irrelevante no terreno dilapidado. O calor incomoda na história sem fantasia. O escritor despedido, acabou a magia. Sem dinheiro não é simples mania. A diamba da favela é o que alivia. Levando esporro porque não sabe o manejo. Sem nenhum controle no esquema do desejo. Não dá pra vender rimas no varejo. Nem encontrar no atacado doses de molejo. A cortesia não se ganha obedecendo a doutrina. Só respeita as paradas quem lava a própria latrina. Distribuição grátis de aspirina. Limpa o chão sujo de urina. Quem é o mestre? Quem é o mestre? Quem é o mestre? Ei! Quem é o mestre? Quem é o mestre? Quem é o mestre? Ei! Quem é o mestre? Quem é o mestre? Quem é o mestre? Ei! Quem é o mestre? Quem é o mestre? Quem é o mestre? Quem é o mestre? Ei! Iconoclasta sim, quer contra-argumentar. No terreiro esperando a hora de batalhar. Boicotar os produtores da cadeia alimentar. Não sei quanto peso temos que aguentar. O golpe tá aí, esperou a virtude. O sol na moleira nunca trouxe a plenitude. O dilema da existência cria gente rude. Na maior parte das vezes fiz o que pude. Nem tudo que é belo tá bonito. O agrado incondicional com certeza gera atrito. A gambiarra subverte o recurso finito. Resolve conflito fazendo peixe frito. A comissão tá formada pra aplicar o corretivo. Me recuso a passar pelo processo seletivo. Não há cura sendo só objetivo. A autonomia é o verdadeiro motivo. Quem é o mestre? Quem é o mestre? Quem é o mestre? Ei! Quem é o mestre?